995, bom dia. Identifique chegada Bonf, desça ao nível 040. Correção a 4 mil pés. Ajuste 1015. Então, 3517, bom dia, identifique, chegada Bonf, desça para 5 mil pés, ajuste 1015. Alfa Yankee Fox, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização do reboque do pátio 3 para o pátio principal, pátio número 1. Autorizado, chama o término. Ok, cliente. Coluna 995, desça para 2.000 pés, 1.015 permanece, livre LFX Ray, informe baixado travado, na final. Coluna 804, identifique, chegada bom, se desça para 4.000 pés. 5 no 7, desça para 2.000 pés, 1.015, permanece ajuste. 2.000 pés, 1 no 0, no 5, conta 3, 5 no 7. Controle de Salvador, aqui é o Vitor Bravo Fox, muito bom dia. Vitor Bravo Fox, bom dia, prossiga. Solicito a sua autorização para rebote dessa aeronave que se encontra no pátio 3 para o pátio 1, posição 10. Ciência, autorizado, chama no término. Obrigado. Uma milha e meia de externa, estabilizado, visual com a pista? Ah, visual estabilizado, passando travado no 995. Ok, chame torre em 118, decimal 95, tenha um bom dia. 118? 118, 95. 95, obrigado. São 35 no 7, autorizado LS X-Ray, informe a ação. Autorizado LS X-Ray, reportará na final, 35, 1 no 7. 995, bom dia, pouso autorizado no 0, vento 0, 90 graus, 049. Não, autorizado pouso no 995. Gol, Vitor Bravo Fox, escuta. Positivo, alto e claro. Chama na saída do pátio 3. Ciente, Vitor Bravo Fox, ciente, chamarei na saída do pátio 3. Identifique chegada Bonf, desça para 6.000, ajuste 1.015. 995, Solos 33, libera a direita na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 03. Complete o LS, chame torre em 1-1-8-9-5, bom dia. 1895, outra 3597, bom dia, até já. Gol 1804, desça para 2000 pés, 1015 permanece. Livre LS, X-Ray, informe na final, baixar travado. 2015, chama estabilizando o sinal. Nada vai passar, ainda tem ar. 3517, avistado, livre pouso no 0.070 grau 031. 3517, tem um pouso autorizado na pista 197. Confirmado, pista 10. 10, desculpe. É o Vitor Bravo Fox, na interseção com a Juliette, saindo do pátio 3. Autorizado, portão 1-0. Vitor Bravo Fox, copiou, ingressa pátio 1, portão 1-0. Bravo Foxtel, solo. Toda a sua escuta. Ingressa, pátio 1, portão 10. Ok, estamos ingressando. Solo 39, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, está 3517. Nacional, o Gol, 804. 804, chame torre 99895, bom dia. Bom dia. Gol no 715, desça para 2000 pés, 1015, livre LS X-Ray, forme estabilizado. Descendo a 2015, livre X-Ray, reportará estabilizado no 715. Gol 804 baixou e travou 2 milhas para Índia Serra. Gol 804, pouso autorizado no 0, vento norte, pulso 029. Ah, sim, Matinho.